Trabalho voluntário. Vamos que vamos, Bímola. Você já fez algum serviço voluntário na vida? Serviço, trabalho voluntário que você fez? Então, quem fez sabe que é gratificante, né? É gostoso, dá prazer. Aliás, normalmente as pessoas fazem trabalho voluntário porque dá prazer. Não, eles fazem por curiosidade. Tá, tem muito tipo de gente, Bimão. Tem gente que faz por curiosidade, tem gente que faz porque o amigo fez, sei lá quem fez, a pessoa que ela gosta fez. Tem gente que faz só para ficar perto de quem gosta, ou para parecer bonzinho. Mas eu tenho que rir no começo do programa. Tem que rir, Bimão. Ah, tá louco, deixa eu ser eu. Deixa eu ser, continuar sendo essa alma condicionada. Ah, tá louco. Então, mas quem fez trabalho voluntário já sabe que dá prazer, né? Então ela sente prazer. Ela continua fazendo o trabalho voluntário. Existem muitos tipos de trabalhos voluntários. E o que a maioria não sabe é que existe o trabalho voluntário transcendental. Isso mesmo, que dá um prazer transcendental, que dá um gosto superior. É só trabalho voluntário. Tá, mas eu estou falando trabalho voluntário, a gente entende que está se falando de todo tipo de trabalho voluntário, Bimala. É, eu estou falando aqui de um trabalho voluntário que muita gente não conhece, que é o trabalho voluntário transcendental, que você fez lá, você fez um pouquinho lá em Curitiba, lembra? Eu tirei até foto. A Bimala ficou bem na foto lá, distribuindo, ajudando os devotos de Curitiba, né, a distribuir os alimentos oferecidos a Deus, a todos os tipos de pessoas, né, todos os tipos de pessoas. A misericórdia de Deus é para todos, é para Krishna Prasada, né, o nome que os devotos usam é Krishna Prasada. Em português, misericórdia de Deus. Então a misericórdia de Deus é para todos. E os devotos de Curitiba fazem esse serviço há muitos e muitos anos e eles aceitam, né, todo tipo de ajuda, principalmente o trabalho voluntário. Então, depois eu falo sobre isso. Não, já está nos links lá, né? Alimentos para a Vida, o programa mundialmente conhecido, né, dos Hare Krishnas, que é Food for Life, no Brasil, Alimentos para a Vida. Ah, não é para falar disso. Eu estou desviando. Tá certo, Bimala. Ô, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Bom, é o trabalho voluntário que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 10. Vamos mandar um Hare Alô hoje também. Um Hare Alô, um Hare Alô, titum, um tá, já parei. Deixa eu fazer uma vinhetinha aí, Bimala. Ah, não, vai dar direitos autorais. Tá, tudo dá direito autoral agora. Nossa, Krishna Balarama. Au, au, au, isso é meu. Au, au, au, não usa não. Au, au, au, eu vou te pegar. Au, au, au. É mentalidade canina, né? É meu. E se não é meu, eu tomo de você e pego aí, fica sendo meu. Tá, eu tô muito desviante hoje. Tá bom, Bimala. Nossa, eu tenho aniversário. Tenho retiro de final de semana, você pode aproveitar. Tem o Tour 2021 de Mahavishnu Swami Harinamaruti. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam, não sei não. Vamos ler o livro Krishna, não sei não. Vamos ver o que que dá. É, se eu não falar demais. Tá bom, então tá bom, já parei de falar. Ah, tá vendo? Você me corta, eu já vou esquecendo as coisas. Você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, na quarta linha, com livros grátis. As opções para ler na tela ou baixar. Então vamos lá ver o trabalho voluntário, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishnu. Vou falar de novo. Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpa tarubhyas cha, kripa sindubhya eva cha, patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa é uma das partes mais importantes do programa, né? Que é cantar os santos nomes de Deus e dos associados íntimos de Deus. Tem nome aí que só de cantar certos nomes aí você já se purifica, já se libera, se bobear. Tá bom, já parei de falar. Onde eu estava mesmo, em Bímola? Você me corta eu... Ah, é, vamos ler o verso 10 do capítulo 12. O nome do capítulo? Ah, esse eu sei, eu acho. Vou ter que confirmar. Serviço devocional. Ó, até que enfim acertei um, hein? Serviço devocional. É o capítulo 12. Então vamos lá tentar cantar o verso 10. Abhyasepi asamartosi matkarma paramo bhava madartam api karmani kurvan sirin avapsyasi. Tradução palavra por palavra. Nossa, é hoje, hein, Bimala? Abhyase, na prática de, api, mesmo, asamarta, incapaz, asi, você é, matkarma, meu trabalho, parama, supremo, bhava, você se torna, madartam, por mim, api, ainda que, karmani, que, Kurvan, executando, Sidin, perfeição, Avapsyasi, chegará a. Tradução completa. Se você não puder praticar as regulações da Bhakti Yoga, então tente simplesmente trabalhar para mim, porque trabalhando para mim, você chegará ao estágio perfeito. Está vendo? Krishna dá a chance para todo mundo, né? Você não consegue seguir regras e regulações da mais elevada de todas as yogas, da Bhakti Yoga, então tente simplesmente, olha só, tente simplesmente trabalhar para mim, porque trabalhando para mim você chegará ao estágio perfeito, está vendo? Ah, já no começo aqui já fala, né? A vantagem de trabalhar voluntariamente para Deus, Krishna, porque trabalhando voluntariamente para Krishna, você que está ouvindo, eu que estou ouvindo também, chegará ao estágio perfeito. Está vendo? Ah, ninguém é perfeito, ninguém que você conhece. Ninguém, você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas tem pessoas perfeitas. E Krishna manda elas, desde o começo do mundo. Para quê? Para ensinar isso, como a gente se tornar perfeito também. É porque originalmente todos nós somos almas eternas, perfeitas, plenas de prazer, plenas de conhecimento. Então, ninguém é perfeito, ninguém que você conhece. E todos podem e devem se tornar perfeitos. Todo mestre fala a mesma coisa, né? O mestre Jesus falou, né, Bima? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Está vendo? Aí, Krishna é perfeito e os devotos de Krishna são perfeitos. E todos nós, sem exceção, rato, barata, cobra, lagarto, somos devotos de Deus, perfeitos. A gente só não tem consciência disso, a gente só não lembra disso. Mas os devotos perfeitos que Krishna manda vêm ensinar isso para a gente, que nós somos perfeitos originalmente. E que nós estamos no momento com a mente e o coração mais sujo que pau de galinheiro, mas nós devemos e podemos voltar ao nosso estado normal de perfeição, porque só assim nós poderemos voltar para o mundo perfeito, para o perfeito supremo e para todos os perfeitos que amam Deus naturalmente, servem Deus naturalmente e vivem com Ele lá nos mundos perfeitos e eternos. Então, como a gente faz isso? Aí, mais uma opção. Krishna fala, você não consegue seguir as regras e regulações? Então tá, trabalha para mim. Trabalha, faz serviço voluntário para mim, que você chegará ao estágio perfeito. Uma pessoa que nem sequer é capaz de praticar os princípios regulativos da Bhakti Yoga sob a guia de um mestre espiritual pode ainda assim ser atraído para o estágio perfeccional, trabalhando para o Senhor Supremo Krishna. É o que eu estava falando com o ouvinte Edson Bimala, é sobre isso aí. No 55º verso do 11º capítulo já se explicou como fazer este trabalho. A pessoa deve simplesmente simpatizar com a propagação da consciência de Krishna. Há muitos devotos que estão ocupados na propagação da consciência de Krishna e eles precisam de ajuda. Estava falando dos devotos de Curitiba, né? Eles fazem o que Prabhupada queria, né? O desejo de Prabhupada é esse: inundar o mundo inteiro com livros e alimentos oferecidos a Deus. E os devotos de Curitiba estão fazendo os dois, né? E eles precisam de ajuda. Como Prabhupada fala aqui, há muitos devotos que estão ocupados na propagação da consciência de Krishna e eles precisam de ajuda. Todos os devotos que estão distribuindo livros e distribuindo alimentos mundo afora precisam de ajuda. E aí nós podemos e devemos nos ocupar em ajudar esses devotos que estão ocupados na propagação da consciência de Krishna, porque eles precisam de ajuda. Eles não fazem mais nada na vida, eles dão suas vidas, eles estão dedicando suas vidas a isso, a distribuir livros e alimentos oferecidos a Deus. Assim, mesmo se a pessoa não puder praticar diretamente os princípios regulativos da Bhakti Yoga, ela pode tentar ajudar em tal trabalho. Então todos, né, todos aí que... principalmente aqueles que passaram pelos templos, pela consciência de Krishna, podem e devem ajudar, né, os devotos que estão... Eu não consigo fazer, então vou ajudar quem consegue. É assim. Nós não podemos ser egoístas e querer a consciência de Krishna só para nós. Daqui a pouco a gente vai ficar igual esses povinhos aí, esses países. Indiano, tem indiano que acha que Deus é indiano. Deus é dele. E ninguém mais pode. Tem racinhas, tem raças aí. Não, Deus é meu, Deus é indiano, Deus é americano, Deus é brasileiro. Não, Deus é pai de todos. Deus não é propriedade de ninguém. Quer dizer, não é, né? É propriedade de Shrimati Radharani, né, Bimala? Mas aí é outro assunto, né? Então Deus, ele quer ser pego, né? Quer ser pego por todo mundo. Deus quer ser pego. Deus quer que você pegue ele. E você vai pegar ele, sabe como? Com amor e devoção pura. Amor puro e devoção. Aí você pega Deus. Deus quer ser pego. E Deus é pego dessa maneira. E como se faz isso? Com um trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário você pega gosto, você desenvolve apego, você começa a despertar o seu amor adormecido por Deus. E aí, meu amigo, é só alegria, né? Então, Mesmo se a pessoa não puder praticar diretamente os princípios regulativos da Bhakti Yoga, ela pode tentar ajudar em tal trabalho. Todo esforço requer terra, capital, organização e trabalho. Assim como nos negócios, a pessoa precisa de um lugar para se estabelecer, algum capital para empregar, algum trabalho e de alguma organização para expandir-se. Assim também as mesmas coisas são necessárias no serviço prático, transcendental e amoroso ao Senhor Krishna. A única diferença é que no materialismo a pessoa trabalha para gratificar os sentidos. Entretanto, pode-se executar o mesmo trabalho para a satisfação de Krishna. E isto é atividade transcendental. Está vendo? É o trabalho voluntário transcendental. Se a pessoa tem dinheiro suficiente, pode ajudar a construir um escritório ou templo para a propagação da consciência de Krishna. Ou pode ajudar com as publicações, ou pode ajudar, né, as comunidades rurais a se desenvolverem. Existem diversos campos de atividade e a pessoa deve se interessar por tais atividades. Se a pessoa não puder sacrificar o resultado de tais atividades, a mesma pessoa poderá ainda sacrificar alguma percentagem para propagar a consciência de Krishna. Este serviço voluntário à causa da consciência de Krishna ajudará a pessoa a se elevar a um estado mais elevado de amor a Deus, Krishna Prema, com o qual a pessoa se aperfeiçoa. Aí muita gente fala, mas Deus é rico, Deus tem tudo, Deus não precisa de nada. É verdade. É nós é que precisamos. Nós é que precisamos de Deus e não Deus que precisa da gente. Então esse é o ponto, né? Então por que que Deus pede isso? Para nos beneficiar, para nos purificar. Então nós temos que entender, saber o que está fazendo, porque aí o resultado é a gente faz o serviço consciente. Por isso que Prabhupada pôs o nome correto, Movimento Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Então nós temos que ser conscientes de Deus, nós temos que amar a Deus com todo entendimento, nós temos que fazer trabalho voluntário consciente e não Maria vai com as outras, né? E não ficar aceitando tudo aí cegamente. Não, Krishna não quer isso, nem os devotos de Krishna querem isso. Eles querem dar a consciência de Deus, a consciência de Krishna, a única consciência capaz de fazer com que a pessoa volte para a morada eterna de Deus. Então vamos arregaçar as mangas e fazer trabalho voluntário para Deus e para os devotos de Deus. Para quê? Para a gente se dar bem. A gente vai se dar bem aqui, agora e sempre. E vamos atingir a perfeição e voltar, como eu falei no começo, né, para o mundo perfeito e viver com o Deus perfeito, com as pessoas perfeitas que servem a Deus naturalmente, espontaneamente e ininterruptamente. E motivadamente também, né, Bima? Não me apresse, não engasgo com a água, aí pior ainda. Aí, nossa, aí a voz falha, aí demora. Não posso nem tomar água, Bima. Tá louco, Krishna, Balarama, Arada. Também sou filho de Deus, eu acho. Não tem jeito de não ser, né? Todo mundo é filho de Deus. Só tem um Deus. Só tem um Pai, Krishna. Krishna é o Pai de todos. Eu sou o Pai que dá a semente. Pronto. Krishna matou a pau, tá vendo? Tá bom, vamos lá. Você que não tem o Bhagavad Gita, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br com as opções para ler na tela ou baixar. Tá lá na quarta linha, livros grátis. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, né? Infelizmente vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo, tá? Você clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, já encomenda, hein? Que a gente começa a ler, ó, acaba rapidinho. E aí sabe-se lá quando vão imprimir novamente, né? Meu amigo. Coisa está feia aí, né? A coisa está feia no mundo inteiro. Imagina aí no país de terceiro mundo, né? Então, fica esperto aí. Já encomenda já. Aí já apareceu aqui o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Mas se não tiver, você encomenda lá, clica lá, avise-me, tá? Põe lá seu nome, o apelido, põe o seu e-mail e pede para os devotos da loja avisarem, né? Tá aí o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Você falou para ir rápido? Aí você desce mais 4 livros. Ô, oh, Bimala, oh, vai ou não vai, Bimala? Desce mais 4 livros, já aparece aí o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda os 2 ou 3. Isso aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento e faz o serviço voluntário aí, ó, de espalhar a consciência de Deus. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos mandar um Hare Alô para o Priyanata Das, lá da Paraíba. Ô, gente boa, obrigado pela audiência. Ele falou que gosta muito de ouvir a gente, né? Fala, ah, você explica legal, né? Tal. E ele falou que dá risada de você, Bimala. Ah, esse é do meu time. Esse é do meu time. Ah, vai entrar na sua lista negra? Que isso, Bimala? Eu não coloco a sua torcida na lista negra. Não, eu não coloco, não. Aliás, eu nem tenho lista negra, né? Eu não tenho blacklist. Blacklist, lista negra, você vê como é a ilusão, né? Lista negra. Blacklist, poxa vida, a ilusão faz parecer que a língua inglesa é mais bonita, né? Blacklist. Então ele está na sua blacklist, Bima. Ai, é demais, viu? Ah, o Gilmar, manda um Hare Alô para o Gilmar também. O Gilmar está lá em Florianópolis, está pegando aí a associação com Mahavishnu Swami, Harinam Maruti e com os devotos do Sul. Parabéns, gente boa, você não é bobo não, hein? O que mais? Vamos falar... Ah, do retiro, né? Aproveite aí, faça um retiro Hare Krishna, né? Aproveite o final de semana, e essa semana já está esquisita, meia morta, né? Então já aproveita, já marca lá, faz contato com os devotos, entre agora no nosso site krishnafm.com.br, na quarta linha está lá o link, agenda, você clica ali, vai na letra R, está lá, retiros Hare Krishna, resorts, fazendas, comunidades, sei lá, não lembro como está, Bima. Tá, já, tá, vou falar rápido aqui. Começa a me apressar, vixe, daqui a pouco eu não esqueço o que eu ia falar, tá. Então vamos lá fazer o convite que os devotos do Sul, o movimento Hare Krishna do Sul do Brasil, tem a alegria de anunciar que os convidados especiais, Sua Santidade Mahavishnu Swami, o alegre e inspirador grupo Harinam Maruti, de canto e dança público de Hare Krishna, estão fazendo aulas matinais e cantos públicos e vespertinos em Florianópolis até o dia 19. É o último dia, hein, Bimala? É o último dia em Florianópolis. E amanhã em Porto Alegre. Em Porto Alegre eles vão ficar do dia 20 ao dia 22. Ah, 20 a 22. 20, 21 e 22. 3 dias, Bimala. É, então aproveite aí você de Porto Alegre e região. Se prepare, porque Mahavishnu Swami. Cadê, Bimala? E o grupo Harinam Maruti de canto e dança público de Hare Krishna estão chegando aí em Porto Alegre neste dia 20. Vão ficar até o dia 22. Todos já estão super convidados. Participem e aproveitem esta grande oportunidade de associação enriquecedora. Os devotos do Sul estão aguardando vocês. Mais informações pelo fone WhatsApp DDD 48 98 837 6294. DDD 48, telefone 98 837 6294, ou com os devotos do templo ISKCON do Sul, mais próximo de você. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais que eu ia falar? Ah, então tem um aniversário, Bimala. Um aniversário de... Onde tá? Nesse dia 20 tem um aniversário de Madhvacharya. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, né? Peraí, deixa eu tomar água. Desculpem. Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Sri Madhvacharya. Sri Madhvacharya apareceu em 1238 DC, perto de Udupi, Karnataka, no sul da Índia. Ele tinha um corpo físico incomumente forte e extraordinário poder intelectual. Uma vez, um feroz tigre de Bengala atacou seu discípulo renunciado Satyatirtha. Madhvacharya lutou com o tigre e o mandou embora com o rabo entre as pernas. Madhvacharya foi iniciado aos 5 anos de idade, recebeu a ordem de vida renunciada aos 12 e partiu de casa. Ele apareceu com uma missão: combater e derrotar a filosofia impersonalista de Shankara. Dando uma interpretação pura do Vedanta Sutra, ele promoveu o verdadeiro teísmo. Chamou sua explicação autorizada e inovadora de dualismo puro. Após Shankaracharya, que anteriormente tinha viajado pela Índia divulgando o impersonalismo, Madhvacharya também viajou por toda a extensão da Índia, pregando teísmo personalista e devoção pelo Senhor Krishna, Deus. Krishna é o Vishnu original, né? Muita gente confunde, acha que Krishna veio de Vishnu, mas na verdade tudo vem de Krishna. Ele derrotou inúmeros jainistas, budistas, impersonalistas, mayavades, ateus, lógicos e agnósticos, para não falar todo mundo que passava na frente dele, né, Bhima? O devoto de Deus, o verdadeiro devoto de Deus, tem o conhecimento védico, e o conhecimento védico é imbatível, e ele sai derrotando todo mundo que vê pela frente. Com a esperança de encontrar o próprio Srila Vyasadeva, Madhvacharya subiu andando os Himalaias. É a verdade absoluta, né? Como Krishna fala no Gita, não há verdade superior a mim. Krishna é a verdade absoluta, Krishna é o dono da verdade, e quem conhece fica imbatível, né? Com a esperança de encontrar o próprio Srila Vyasadeva, Madhvacharya subiu andando os Himalaias. Vyasadeva lhe deu uma encarnação de Deus na pedra, Shalagrama Shila, chamada Ashtamurti. Aprovou o seu comentário do Bhagavad Gita e abençoou Madhvacharya com profundas realizações das escrituras autorizadas. Em Udupi, Madhvacharya instalou uma bela forma de Deus Gopala de pé sozinho, segurando uma vara de pastorear. Esta forma de Deus manifestou-se de um pedaço de barro sagrado chamado Gopichandana. É o barro sagrado que os devotos passam em 13 locais do corpo. Ele estabeleceu 8 templos para servir amorosamente o Udupi Krishna. Os líderes renunciados de cada templo adoram a forma de Deus Krishna no altar com um rigoroso regime de ritual cerimonial, pontualidade e impecável conduta pessoal. A cada jejum de Ekadashi, eles observam um jejum total de alimentos e água. Jejum completo, né? Sem comer nada, sem beber nada. Eu já vi os devotos fazendo isso em São Paulo mesmo. Alguns, né? É jejum de grãos, né? Ninguém é obrigado a fazer jejum completo. Todo mundo é obrigado a fazer jejum de grãos para se dar bem, né? Para agradar Deus e se dar bem. A sucessão discipular dos devotos de Deus origina-se nos Madhvas. Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores estudaram profundamente as obras de Madhva antes de compilarem sua filosofia. Para os Satsandarbas, Sri Diva Goswami extraiu bastante dos escritos de Madhva. Diva Goswami encontrou a filosofia que os devotos pregam, que Deus é simultaneamente igual a tudo e diferente de tudo. No Bhagavat Parya de Madhva, foi encontrado nesse Bhagavat Parya de... Tá, vou ler de novo, Bhima. Você fica falando aí, eu me distraio. Diva Goswami encontrou a filosofia que os devotos pregam que Deus é simultaneamente igual a tudo e diferente de tudo, encontrou no Bhagavata Pária de Madhvacharya. O próprio Sri Chaitanya visitou o Dupi, a matriz da seita de Madhva. O Senhor Krishna Chaitanya introduziu o canto e dança público de Hare Krishna na seita. Os devotos de Deus da Madhva e Gaudiya compartilham muitos dos mesmos pontos filosóficos. Ambos consideram necessário render-se aos pés de lótus de um mestre espiritual. No Sutra Bhasya, Madhvacharya cita o Brihat Tantra e Mahasanhita para mostrar que um discípulo tem que rejeitar um mestre fictício. É o guru de casta, né? Aliás, como o sistema de castas está sendo usado, então tudo que é de casta, no momento, deve ser rejeitado, né? O sistema não, porque o sistema é perfeito e completo. Mas, infelizmente, está sendo usado de forma errada. Então, meu amigo, então quem usa o sistema de forma errada deve ser rejeitado. Sannyasi de mentirinha, guru de mentirinha, brahmana de mentirinha, tudo de mentirinha. Então, ele fala aqui que um discípulo tem que rejeitar um mestre fictício, um guru fictício, só de enfeite, que não presta para nada, só para enfeitar, né? Só para enganar os tolos, os ignorantes, né? Igual monarquia de Araque. Para quê? Monarquia de enfeite para quê? Não presta para nada, só para gastar dinheiro. Porque esse guru fictício acaba provando ser inútil. Ele pode então aceitar outra pessoa, ele pode, né? A pessoa que rejeitou um guru falso, ele pode então aceitar uma outra pessoa autorrealizada, qualificada como seu mestre espiritual. É, o mestre deve ser autorizado, qualificado e competente, senão você vai para o inferno junto com ele. Pega um guru aí, incompetente, desautorizado e desqualificado, você vai para o inferno junto com ele, né? Prabhupada fala que tão culpado quanto quem engana é quem se deixa enganar. Desculpem. No Prameya Ratnavali, Shri Baladeva Vidyabhushana resumiu os 9 princípios comuns a ambos os ensinamentos, os de Shri Chaitanya e os de Madhva. No Vaishnava Siddhanta Mala, Srila Bhaktivinoda Thakur diz que Shri Chaitanya Mahaprabhu ordenou que todos os devotos de Deus observem cuidadosamente as 9 instruções da verdade dada por Shri Madhvacharya através de nossa sucessão discipular. 1. Só Bhagavan, Shri Krishna, é a suprema verdade absoluta, única e sem igual. 2. Ele é o objeto do conhecimento em todos os Vedas. 3. O universo é real. 4. As diferenças entre Deus, alma e matéria são reais. 5. As almas são, por natureza, servas do Supremo Senhor Hari, Deus. Outro nome de Krishna, Hari. Hari em português é aquele que socorre os aflitos. Hari, Hari, Hari, socorro! 6. Há duas categorias de almas, as liberadas e nós, né? As iludidas. Mas todas nós podemos e devemos nos tornar liberadas novamente. É, só se cai uma vez, né? 7. Liberação significa alcançar os pés de lótus de Bhagavan, Krishna, Deus. Em outras palavras, entrar num relacionamento eterno de serviço ao Senhor Supremo Krishna. Está vendo? Porque se for um servo que não serve, não serve. Tem que ser um servo que serve. 8. Serviço prático, puro e amoroso a Krishna é o único meio de se obter a liberação. Então, quem acha que vai ser liberado de outra maneira, pode tirar o cavalinho da chuva, porque vai molhar. Então, 8. Serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, é o único meio de se obter esta liberação. 9. A verdade pode ser conhecida por percepção direta, inferência ou lógica, som transcendental ou autoridade védica. Sri Madhvacharya serve como a vaqueirinha Gopi, né, a Madhavi, nos eternos passatempos prazerosos de Radha Govinda em Vrindavana. E agora só resta glorificar, né, essa pessoa tão poderosa, tão purificante, tão íntima de Deus e da maior devota de Deus. Vaqueirinha Madhavi ki jai, Sri Madhvacharya ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna. Vai dar tempo, tá vendo? Tá, se eu não falar demais, então vamos lá. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rachaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rachama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Então vamos lá onde nós paramos, hein? Nem lembro que ponto. Ah, nossa, esse passatempo é muito incrível, né? É, minha cabecinha de pano, Bimala. Eu não lembro, nem lembrava do qual era o assunto, quanto mais o quê, exatamente o ponto. Esse passatempo é muito incrível. Então a esposa do sacerdote Brahmana deu à luz a um filho masculino e, como de costume, a criança começou a chorar. Mas subitamente, dentro de poucos minutos, tanto a criança quanto as flechas de Arjun desapareceram no céu. Não lembrava disso. Puxa vida, roubaram até as flechas de Arjun. Parece que a casa do sacerdote Brahmana ficava perto da residência de Krishna e que o senhor Krishna apreciava tudo o que acontecia, aparentemente em desafio à sua autoridade. Foi ele quem fez o truque de levar o bebê do sacerdote Brahmana embora e também as flechas de Arjun, inclusive a que foi dada pelo senhor Shiva, a qual Arjun era tão orgulhoso. E Arjun estava orgulhoso: essa flecha eu ganhei do senhor Shiva, essa flecha é poderosa, porque não sei o que, papapá, contando a maior vantagem, né? Tadbhavati alpamedasam. Homens menos inteligentes se abrigam nos semideuses devido à desorientação e ficam satisfeitos com os benefícios que eles concedem. E Arjun está representando o nosso papel, o papel de almas iludidas, almas condicionadas. E ele estava encantado lá com o senhor Shiva, né? Na presença do senhor Krishna e outros, o sacerdote Brahmana começou a acusar Arjun. Todos vejam minha estupidez. Eu pus a minha fé nas palavras de Arjun, que é impotente e que é perito em promessas falsas. Quão tolo eu fui em acreditar em Arjun. Ele prometeu proteger a minha criança quando nem mesmo Pradyumna, Aniruddha, o senhor Balarama e o senhor Krishna falharam. Se tais grandes personalidades não puderam proteger o meu filho, então quem pode fazer isso? Por isso eu condeno Arjun por sua promessa falsa e também condeno seu célebre arco Gandiva e seu atrevimento em se declarar maior do que o senhor Balarama, o senhor Krishna, Pradyumna e Aniruddha. Ninguém pode salvar o meu filho, porque ele já foi transferido para outro planeta. Devido à pura tolice somente, Arjun pensou que poderia trazer o meu filho de volta de outro planeta. Assim, condenado pelo sacerdote Brahmana, Arjun valeu-se do poder de uma perfeição da yoga mística para que ele pudesse viajar para qualquer planeta a fim de encontrar o bebê do sacerdote Brahmana. Parece que Arjun dominou o poder da yoga mística pelo qual os yogis podem viajar para qualquer planeta que desejarem. Ele primeiro de tudo foi para o planeta conhecido como Jamaloka, onde o superintendente da morte, Jamaraja, vive. É, já foi direto ao ponto, né, Bimo? É para lá que as pessoas vão quando morrem, né? As pessoas comuns. Lá ele procurou pelo bebê do sacerdote Brahmana, mas não pôde achá-lo. Então ele foi imediatamente para o planeta onde o rei do céu Indra vive. Quando não foi capaz de encontrar o bebê lá, ele foi para o planeta dos semideuses do fogo, Nairiti, e depois para o planeta Lua, depois para Vayu e Varuna Loka. Quando não foi capaz de encontrar o bebê em nenhum desses planetas, ele foi para baixo, ao planeta Rasatala, o mais baixo dos sistemas planetários, aos planetas infernais inferiores. Depois de viajar por todos esses diferentes planetas, ele finalmente foi a Brahmaloka, onde nem mesmo os yogis místicos podem ir. Brahmaloka é a morada do primeiro filho de Deus. Pela graça de Krishna, Arjuna tinha esse poder, e ele foi acima dos planetas celestiais para Brahmaloka. Quando ele foi incapaz de achar o bebê, mesmo depois de procurar em todos os planetas possíveis, na verdade procurou no universo inteiro, né? Então ele tentou se atirar no fogo, como havia prometido ao sacerdote Brahmana, caso fosse incapaz de trazer o seu bebê de volta. O Senhor Krishna, entretanto, era muito bom com Arjuna, porque acontecia de Arjuna ser o amigo mais íntimo do Senhor Krishna. O Senhor Krishna persuadiu Arjuna para não entrar no fogo em desgraça. Krishna indicou, porque Arjuna era seu amigo, se ele entrasse no fogo em desespero, indiretamente seria uma desonra para ele. Ah lá, tá vendo que ele é o amigo do fracassado Arjuna, né? Aí a fama de Krishna, né, seria comprometida. O Senhor Krishna, portanto, impediu Arjuna e o assegurou que ele encontraria o bebê. Ele disse a Arjuna: não, não cometa suicídio estupidamente. Depois de se dirigir a Arjuna desse modo, o Senhor Krishna chamou a sua quadriga transcendental. Ele a montou junto com Arjuna e começou a proceder para o norte. O Senhor Krishna, a todo-poderosa personalidade de Deus, poderia ter trazido a criança de volta sem esforço, mas devemos sempre lembrar que ele atuava no papel de um ser humano comum. Igual um ser humano tem que se esforçar para alcançar certos resultados, assim o Senhor Krishna, como um ser humano comum ou igual a seu amigo Arjuna, deixou Dwaraka para trazer de volta o bebê do sacerdote Brahmana. Por aparecer na sociedade humana e exibir os seus passatempos como um ser humano, Krishna definitivamente demonstrou que não existe nenhuma única personalidade maior do que ele. Deus é grande. Essa é a definição da suprema personalidade de Deus, Krishna. Assim, pelo menos dentro deste mundo material, enquanto ele estava presente, Krishna provou que não havia nenhuma personalidade superior dentro do universo. Sentado em sua quadriga com Arjuna, Krishna começou a proceder para o norte e atravessou vários sistemas planetários. Eles são descritos no Shrimad Bhagavatam como Saptadvipa. Dvipa significa ilha. Todos esses planetas são às vezes descritos na literatura védica como ilhas, dvipas. O planeta no qual vivemos se chama Jambudvipa. O espaço sideral é tido como um grande oceano de ar, e dentro do grande oceano de ar existem muitas ilhas, que são os diferentes planetas. Em cada e todo planeta há oceanos também. Em alguns planetas, os oceanos são de água salgada, e em alguns oceanos, são oceanos de leite. Imagina um oceano de leite, nossa, que maravilha! Em outros, há oceanos de licor, e em outros, há oceanos de manteiga clarificada ou de óleo. Existem diferentes tipos de montanhas também. Cada e todo o planeta tem um diferente tipo de atmosfera. Krishna atravessou todos esses planetas e alcançou a cobertura do universo. Essa cobertura é descrita no Srimad Bhagavatam como grande escuridão. Este mundo material, como um todo, é descrito como escuro. No espaço sideral existe a luz solar e, por isso, é iluminado. Mas na cobertura, por causa da ausência de luz, é naturalmente escuro. Quando Krishna se aproximou da camada de cobertura deste universo, os quatro cavalos que puxavam a quadriga, Shaibya, Sugriva, Megapushpa e Balahaka, todos pareceram hesitar para entrar na escuridão. Essa hesitação também faz parte dos passatempos do Senhor Krishna, porque os cavalos de Krishna não são cavalos comuns. Não é possível para cavalos comuns atravessarem todo o universo e depois entrarem em suas camadas de cobertura. Porque Krishna é transcendental, similarmente sua quadriga e seus cavalos, e tudo sobre ele também são transcendentais, além das qualidades deste mundo material. Nós temos que lembrar sempre que Krishna fazia o papel de um ser humano comum, e seus cavalos também, pelo desejo de Krishna, fizeram o papel de cavalos comuns ao hesitarem em entrar na escuridão. Krishna é conhecido como Jogeshwara, como afirmado na última parte do Bhagavad Gita. Jogeshwara Hari, todos os poderes místicos estão sob seu controle. Em nossa experiência podemos ver muitos seres humanos que possuem poder místico de yoga. Às vezes, eles realizam atos muito maravilhosos, mas Krishna é entendido como o mestre de todo o poder místico. Por isso, quando ele viu que seus cavalos hesitaram para proceder dentro da escuridão, ele imediatamente lançou o seu disco, conhecido como Sudarshana Chakra, que iluminou o céu mil vezes mais brilhante que a luz solar. A escuridão da cobertura do universo sumiu, né? A escuridão da cobertura do universo também é uma criação de Krishna. E a arma disco de Krishna, Sudarshana Chakra, é companheiro constante de Krishna. Assim, a escuridão foi penetrada com ele, mantendo o Sudarshana Chakra na frente, como um farol. O Srimad Bhagavatam afirma que a Sudarshana Chakra penetrou a escuridão justamente igual uma flecha disparada do arco Charanga do Senhor Ramachandra, que penetrou o exército de Ravana. Su significa muito bom e Darshana significa observação. Então, pela graça do disco do Senhor Krishna, Sudarshana, tudo pôde ser visto muito bem e nada pôde permanecer na escuridão. Assim, o Senhor Krishna e Arjuna atravessaram a grande região de escuridão que cobre os universos materiais. Arjuna então viu a refulgência da luz conhecida como Brahma Jyoti. É a luz, né, que os impersonalistas adoram, né, que ofusca, né, ofusca as pessoas, e as pessoas acham que só existe a luz, não tem nada depois da luz, né. Tá bom, vamos parar aqui no Brahma Jyoti, que Arjun pôde ver em primeira mão. Bom, gente boa, esse livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Tem em PDF, tem na tela, tem livros em áudio, né? Então você tem muitas opções, mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, vai ter que pagar, né? Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também com todos os detalhes. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar.

Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva जय ओम विश्वास परमहंस परिव्राज आचार्य सत्र सदस्य मौल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड दीर्घवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय नवद्वीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय स्वामी तो भक्तविंद की जय ऑल ग्लोरी सुधिया समर्थ ऑल ग्लोरी सुधिया समर्थ ऑल ग्लोरी सुधिया समर्थ थैंक यू वेरी मच